curaste a tua sorte, trabalhaste no outro dia. Quantas horas de cansaço. Tu trazes sempre ideia à gente da tua aldeia. Recordas num abraço. Com carinho e devoção, levaste no coração o amor que não esquece. Nos dias que vão passando, e a ideia de voltar ao lugar onde nasceste. E na hora da partida, choram tua despedida, porque não podes ficar. Mais um ano de saudade, mas sempre perder a vontade, e mais tarde lá voltar. Com carinho e devoção, levaste no coração o amor que não esquece. Os dias que vão passando, e a ideia de voltar ao lugar onde nasceste. O imigrante que não volta traz amor, traz carinho e amizade. Sorri contente por amor à sua gente, sentirá felicidade, ver amor, carinho e paz. O imigrante que não volta traz amor, traz carinho e amizade. Sorri contente por amor à sua gente, sentirá felicidade, ver amor, carinho e paz. Plantei, aprendi nos teus vinhedos, trigais e rochedos. O que hoje sei está escrito no mundo inteiro, que sou o primeiro mais trabalhador. Quero manter o lugar para te honrar, Portugal, meu grande amor. Quero manter o lugar para te honrar, meu grande amor. Dessa terra tão querida, do meu país natal. Tenho saudades do som dos sinos lá no alto da igreja, dessas cantigas que o meu povo deseja, desse meu Portugal. Quando parti, levei o sonho de um dia regressar ao meu amor, aos encantos do meu lar. Hoje tenho orgulho em ser quem sou. Em muitos lados eu vi raízes, ouvi os nossos fados. Olhei o mundo com um sorriso de esperança e não deixei de ser quem sou. Tenho saudades desse cantinho onde deixei minha vida, dos meus amigos, dessa terra tão querida, do meu país natal. Saudades do som dos sinos lá no alto da igreja, dessas cantigas que o meu povo deseja, desse meu Portugal. Tenho saudades desse cantinho onde deixei minha vida, dos meus amigos, dessa terra tão querida, do meu país natal. desse meu Portugal. Tenho saudades desse cantinho onde deixei minha vida, dos meus amigos, dessa terra tão querida, do meu país natal. Tenho saudades. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Muito bom dia, amigos da Rádio Arc-en-Ciel. E depois de um mês de ausência, Portugal em festa está de volta. Na companhia do seu animador, Vítor, e eu, é com muito gosto e muito orgulho que estou aqui de volta para usar-se, como sempre, a melhor música portuguesa e nem só. Boa viagem para regressar, 30 dias para te ver, mas há pouco para te amar. Que é para todos os gostos e para todas as idades. Sei que vais voltar. Então, como está deste lado? Está tudo riso, está tudo bem. Eu lá vou, graças a Deus. Então vamos lá passar três horas boas, música boa, disposição. Traz-os do peito este céu azul e o sonho antigo. E vamos lá então, vamos lá sempre com, para entrar no pé de dança, não é assim? Com um mix de vários artistas. Para regressar, 30 dias para te ver, mas é pouco para te amar. Sei que vais voltar, está escrito no brilho do teu olhar. Sei que vais. Esquece o seu lugar. Sei que vais voltar. Está escrito no brilho do teu olhar. Sei que vais voltar. Quem anda longe nunca esquece o seu lugar. Mas sem nunca me esquecer o seu lindo sol brilhante, de manhã e ao anoitecer. O seu mar é prateado, tão imenso sem ter fim. Por tantos eu já não cabo, por tantos anunciado, tanto sonhado por mim. Do estrangeiro eu nasci, mas em tudo sou por. A Portugal, o meu país. Suíça. Queres vender de fora? E da Suécia? Queres vender de fora? Se é da Bélgica? Queres vender de fora? Da Venezuela? Queres vender de fora? E da América? Queres vender de fora? Da África do Sul? Queres vender de fora? De Cabo Verde, Moçambique e Angola, Guiné e São Tomé, português vindo de fora. De Cabo Verde, Moçambique e Angola, Guiné e São Tomé, português vindo de fora. Português vindo de fora. Sou eu, não me importa o lugar onde nascer. Português vindo de fora. Sou eu, não me importa o lugar onde nascer. Esperar jamais. Alô, Portugal, terra encantada, lindo berço onde nasci.

never left, yeah, I'm back for a second round. Naquela praça, mas eu nunca pensei de te ter nos braços dessa mulher. Nada. Porque deixei que bailasses com essa mulher? Não mandei parar o baile quando ela bailou. Espero estar tudo bem por aí, que vamos lá continuar então com Luís Ciel do Santiago. Provocas-me tanto. Esse amor é proibido, mais que apetecido. Provocas-me tanto, quero resistir. Tu és tentação no meu coração, que me deixa louco, eu não vou mentir. E me deixas eternamente apaixonada. Mas se nós um clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Vou até a lua em silêncio, sem palavras para falar. Só tu sabes provocar. Este amor é proibido, mais que apetecido. Provocas-me tanto.

trabalho aqui nas antenas da Rádio Alcancel, o último trabalho de quem dei a algo licenciado. Eu sozinho e tu sozinha. Vamos lá, aquela palavra internacional, amor, amor, amor. Filipe Delgado, Leôncio Cruz, Tânia e Filipe Delgado. Só amor, depois do resto do ano esquecemos. Do amor, mas este ano tudo tem que ser diferente. Com amor. E como tudo gente, vamos fazer o mundo sonhador. Eu não sei o que dizer.

Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Depois de tanto que eu errei. Depois de tanto que eu errei. Beijar-te assim sabe tão bem. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Vamos lá dar uma volta até atrás do monte, só atrás montanha, Sónia Flávia e antes de ir ao Minho. Chegou a hora de ir até o Minho e tomarmos lá com a grande artista Cristiana Sá e companhia. Eu gosto o dia todo. O golfe é o desporto que a gente aprecia, com postura do corpo e muita pontaria. É preciso balanço, as bolas serem lançadas, não pode haver falhanço ou travar as tacadas. Conheço um senhor que era bom jogador, mas coitadinho perdeu a habilidade, conhecido pelo povo era o dia todo. O dia todo. We'll be right back. amor é só teu. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Ela sabe o que eu quero. Te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes pra toda a vida. Oh, te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes pra toda a vida. E será sempre teu. Ela não gosta de mim, mas eu gosto da vida dela. Ela não gosta de mim, mas eu gosto da vida dela. Mais um novo trabalho de quem ainda não Cardoso, mestre do bloco. Nas obras a isso fui obrigado. Pandemia para as festas, eu fiquei sem ordenado. Quando cheguei ao trabalho, diz a chefe exigente: tudo isto não sabes nada, vais ficar como servente. Lá fui eu todo contente, para não perder mais tempo. Tinha de lhe dar bloco e aprender a fazer cimento. No início era lento e ela sempre a chamar. Era de um lado para o outro, nem me deixava respirar. Eu comecei a gostar e queria ir mais além. A chefe viu-me aplicado e no bloco me safava bem. É o seu bem pé de mim, só para me ver trabalhar. Muito se admirava, viu no bloco sem parar. Mete cimento e bloco, não perco tempo, ó companheiro. Mete cimento e bloco, bloco toda hora em bloco. Inteiro, mete cimento e bloco, não perco tempo, ó companheiro, mete cimento e bloco, bloco toda hora e bloco o dia inteiro. Obrigado. A pandemia parou as festas e fiquei sem ordenado. Quando cheguei ao trabalho, disse a chefe exigente: tudo isto não sabes nada, vais ficar como servente. Lá fui eu tudo contente, para não perder mais tempo. Tinha de lhe dar bloco e aprender a fazer cimento. No início era lento e ela sempre a chamar. Era de um lado para o outro, nem me deixava respirar. Eu comecei a gostar e queria ir mais além. A chefe viu-me aplicado no bloco. Safava bem, não deu mais de pé de mim, só para me ver trabalhar. Muito se admirar, veio no bloco sem parar. Mete cimento e bloco, não perco tempo, ó companheiro. Mete cimento e bloco, bloco toda hora e bloco o dia inteiro. Mete cimento e bloco, não perco tempo, ó companheiro. Mete cimento e bloco, bloco toda hora e bloco o dia inteiro. Mete e no cerquido. Jogos de 50 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcelos. Espero só que está tudo bem por aí. Quando estiver a trabalhar, a passear, a conduzir, ao que for. Então vamos lá com Rubén Rodrigues, A Vida Linda. Por uma casa, a vida tem que ser linda.

gosto de cantar, nem sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar. Ai, playback, ai, playback, ai, playback. Só precisas acertar, não tem nada que enganar. E assim mesmo sem cantar vais encantar. Ai, playback. Cantar, nem sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar. Ai, playback, ai, playback, ai, playback. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar. E assim mesmo sem cantar vais encantar. Ai, playback. Não te enganas, não te esganas. Vais ter uma apoteose. Põe-te em pose para aguentar. Ei, playback, é que tu és bom a cantar sem fugir do tom. Ei, playback, a fazer playback e vivo playback. Há de sempre cantar com playback. Até pedem bis, mas do certo te verás feliz. Ei, playback, a fazer. Vamos lá, com Carla Blondi, palavras para quem, antes de passar aquelas páginas de publicidade e ir aquela música romântica. E muitas, muitas dedicatórias para aquelas músicas românticas. Eu vou até ao fim.

Yeah. festas das mães, para todas as mães. Vamos lá com Marisa, mãe. Boa festa. Mãe, descobri que o tempo para e o mundo não separa o meu coração do teu. Eu sei que essa coisa rara aumenta, desassossega, mas para quando o teu tempo é o meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade em cada verso teu coisa rara, e cuidas de um beijo meu. Sei que em cada gesto teu está teu coração. Continuamos sempre a música romântica e mais calma, e vamos lá com o resto pedido da minha amiga Manuela, por seu nome Rosi, por seu nome Purina, sans oublier l'animateur. E vamos lá então com Tony Carreira, resto. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour.

0-0. E chegou a hora de ir até dar um pezinho de dança. Então vamos lá com o mix do baile Manuel Manu. Corre nas veias, tanga, apaixonado, coração está coordenado a morrer por este amor. Não tem remédio que cura dor de fundado. Está demais a minha dor. Eu sofro, choro, sofro noite e dia. Está demais essa agonia. Coração vai explodir. Eu bebo, choro, eu bebo a toda hora. Depois que ela foi embora, é difícil ficar aqui. Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar. O beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar. Bebo tanto, misturada de paixão. E um gosto de solidão, uma lágrima no olhar. Eu faço, não sou dono de mim. A paixão me dominou, saudades estou assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída. Sem ela na minha vida, estou perdido, estou no fim. O que é que eu faço, não sou dono de mim. A paixão me dominou, saudades estou assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída. Sem ela na minha vida, estou perdido, estou no fim. Cuidado com esse jeito de amar, paixão quando doer demais. Um dia vais te magoar. Coração, toma juízo. Eu me faço tracinho. Tu me bates, eu apanho. Coração, tem dó de mim. Eu decaio de lá. Solidão, passa no meio. Tudo lá dás o suspiro. Eu canso, escrimei. Eu decaio tudo lá. Delirando de paixão. Eu decaio tudo lá. Só que chora coração. Paixão é uma coisa louca que não dá para explicar. Tem gosto de mel na boca. Tem mistério no olhar. Paixão não é flor que cheira. Processeira solidão. Saudade é vinho puro que embriaga o coração. Eu decaio tudo lá. Solidão passa no meio. Tudo lá dás o suspiro. Eu decaio, esfirmei. Eu decaio tudo lá. Delirando de paixão. Tudo lá e eu decaio. Só que chora o coração. Eu decaio tudo lá. Dás o suspiro. Eu decaio, escrimei. Eu decaio tudo lá. Delirando de paixão. Eu decaio tudo lá. Só me chora o coração. Eu decaio tudo lá. Solidão passa no meio. Tudo lá dás o suspiro. Eu decaio, escrimei. Eu decaio tudo lá. Delirando de paixão. Eu decaio tudo lá. Só me chora o coração. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. E vamos lá com os artistas que estão a fazer um enorme sucesso, seja em França ou em Portugal. Calema, a nossa dança. Quiero un beso, un beso. Ay, yo me sigo en mal. Y yo, ya ve que yo soy amor. Sube por hoy. sentes bem ou não. Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Quando estou depois já não se podia fazer esta emissão ganhar, sem saber aquela conquista que fez o Benfica, nova. E esta música é dedicada para o meu amigo Cristóvão e para todos os benfiquistas. E vamos lá então com o conquistador Lara Afonso. Amamos este emblema, é mais de um século en harmonie. La FM en couleur. No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más, nunca más. Hoy eres dueña de mi corazón. No creo más en tu falso amor. Que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía. Me destrozaste el corazón con tus mentiras. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. São 11 horas e 58 minutos aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel. E chegou a hora de me despedir de vocês. Desde já queria agradecer todo o pessoal que me telefonou. Muito, muito obrigado a vocês todos. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai, papai, me apaixonei. E obrigado a todos os vossos auditórios da Rádio Arc-en-Ciel. Pois é, Portugal em festa se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, a partir das 9h até o meio-dia, como sempre. Com a melhor música portuguesa. E uma boa notícia, a partir das 14h até 16h, está de volta a minha amiga Glória Animador com a música da Glória. É amanhã de manhã, a voz de Portugal que hoje miro. É dizer o com o reggaeton. E amanhã, a partir das 18h até as 20h, pousa musical com a Sílvia. Tem cara de quem vai me fazer. E sexta-feira, fim de semana à porta com o amigo Lourenço. Só rolê. Mas pensa num rolê que... E depois, a partir das 17h às 19h, descoberta com o Manel, sexta-feira. Só mais uma vez. E vamos lá passar ao fim de semana, sábado, Portugal no coração, com a Cristina. Carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder. E domingo, cantar do galo que são fortes. Vontade de morder, apertar, levar pra casa esse... E no telefone de Zano, com o Leonel, com o Jerome. Carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar. Daqui lá, portas bem, cuida de vocês sempre, 100%. Esse teu prédio vagabundo. E até quarta-feira. Tchau, tchau. pra semana. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Esclarece que já efetuou a devolução. A gestora garante também que não vai contestar, lembrando que está e sempre esteve de boa fé e que o que pretende neste momento é encerrar o assunto de uma vez por todas e enfrentar os desafios futuros sem que haja quaisquer dúvidas sobre a sua idoneidade. Alexandra Reis tinha recebido cerca de 500 mil de euros quando saiu da TAP, agora devolve mais de metade, uma devolução que se arrastou no tempo, já que a TAP e a Inspeção Geral de Finanças tinha